Todo domingo havia banda no Coreto do Jardim. A mais autêntica coletânea de músicas do passado você ouve pela Rede USP de Rádio em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, com aquelas músicas tocadas no rádio da vovó. Ele reside lá em Brotas. Alô, alô, Brotas. É ele, o nosso gentil ouvinte e amigo e colecionador da música do passado, o senhor Rudinei Bertocco. Há quanto tempo, hein, amigo? Mas ele, aos domingos, fica a curtir todas as músicas de um Jardim Coreto, a música e a saudade. Para ele, o senhor Rudinei Bertocco, da cidade de Brotas, Orlando Silva, cantando em dois idiomas. Gravação raríssima do Orlando Silva, cantando em português e em espanhol, Orlando Silva, em arranjo do Radamés em Atali, do W. Silva, Orlando Silva em dois idiomas, a composição Enigma. Mazzaropi, talentoso e saudoso, ele que era do nosso cinema, do nosso rádio e também da nossa televisão. Mazzaropi, quanta saudade! Mazzaropi canta do Eupídio dos Santos, Jeca Magoado, que bela toada! Tudo isso para ele, que reside em Brotas, o nosso gentil ouvinte e amigo e colecionador da música do passado, senhor Rudinei Bertocco. Bom dia, amigo, para ti e para os seus familiares. Ele ainda quer ouvir do pianista e músico José Maria de Abreu, aqui com os saudosos Yvon Curie Mirinha Borba. Arranjo do Radamés em Atali, Yvon Curie Mirinha Borba cantam Noite de Lua. Mistério, enigma, ai, inação, num rosto encantador, teus lábios tão lindos, não sei porquê não me falam de amor, se tenho os teus olhos e eu não sei explicar, eu os vejo em sonho docemente a me fitar. Bonequinha de carne morena, és tu que eu quero adorar. Os teus lábios tão lindos, pequena, foram feitos pra beijar. Quão feliz eu seria se eu pudesse ter bem juntinho dos meus os teus olhos, que já não posso esquecer. Quão feliz eu seria se eu pudesse iluminar o meu negro caminho com a luz desse olhar. Yo no sé lo que tiene, que no lo puedo olvidar. Muñequita de carne trigueña, yo te quiero adorar. Tus labios tan lindos, pequeña, tengo ganas de besar. Muy feliz yo sería se pudiera tener bien junto a los míos tus ojos, visto todo mi ser. Muy feliz yo sería se pudiera alumbrar el mi negro camino con la luz de tu mirar. O patrão me tirou a alegria ao levar minha filha pra ele criar, prometendo pra meu desengano, depois de 5 anos, tornar me entregar. E agora pra lá da porteira, a ingrata pedreira me faz trabalhar, carregando uma dor no meu peito, sem ter o direito pra desabafar. Conforme o que a vida nos traz, não dá jeito da gente aguentar. Você que é sofrida demais, peça a Deus pra sua vida ajudar. Cada vez que eu arrancava a foinha, era um dia de menos pra nós esperar. Pouco a pouco arranjei meu ranchinho, faltava um pouquinho pra ela chegar. E chegou pra trazer alegria, lá na casa grande onde a gente não vai. O patrão enganou minha filha, ela nunca sabia que o Jeca é seu pai. Conforme o que a vida nos traz, não dá jeito da gente aguentar. Você que é sofrida demais, peça a Deus pra sua vida ajudar. A mulher fez um tacho de doce, de abóbora madura e no armário guardou, esperando com muita alegria chegar esse dia que nunca chegou. E eu dando risada amarela, contar a verdade pra ela eu não quis. Proibiram nós dois de falar que era o pai e a mãe dessa moça feliz. Conforme o que a vida nos traz, não dá jeito da gente aguentar. Você que é sofrida demais, peça a Deus pra sua vida ajudar. Tenho ciúme do beijo e do abraço que outro recebe com satisfação. Esse beijo que o pai merecia, quem tem todo dia é o ingrato patrão. Mas eu juro pra Virgem Maria que a minha agonia ainda vai se acabar. Nem que seja preciso eu morrer, lá pro nosso ranchinho ela tem que voltar. Ai, ai, meu bem, padeci, chorei tanto também. Hoje juntinhos, que beijo nós vamos trocar. Não tem ninguém perto e a noite é de luar. Hoje juntinhos, que beijo nós vamos trocar. Não tem ninguém perto e a noite é de luar. Se acaso alguém nos visse, que farias tu, meu bem? Talvez eu te pedisse a teu pai no mês que vem. E se ele te dissesse, minha filha, não te dou? Então te carregava pro meu rancho todo em flor. Oh, vambora, moreno. Ai, ai, meu bem, padeci, chorei tanto. nós vamos trocar. Não tem ninguém perto e a noite é de luar. Hoje juntinhos, que beijo nós vamos trocar. Não tem ninguém perto e a noite é de luar. Vamos embora, em seu 14º ano consecutivos, agora pela rede de rádio, Rádio USP FM São Carlos, Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM Ribeirão Preto, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Não sei por onde ela anda, mas sei o que ela faz. Faz uma falta danada. Mas vamos nós com música nesta manhã. Sr. Antônio Juraci Fonseca, que reside em Araraquara, está conosco. Ele nos envia este e-mail, afirmando categoricamente que Araraquara, nossa morada do sol, amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saúde. E para ele, o nosso gentil ouvinte que reside na Vila Xavier, lá em Araraquara, Sr. Antônio Juraci Fonseca, conjunto Céu da Boca, dá um show de interpretação nesta gravação antológica do Ernesto Nazaré, que nasceu no Morro do Pinto, lá no Rio de Janeiro, a composição Odeon. Ângela Maria Saputi, como diria o saudoso presidente da República Getúlio Vargas. A Saputi Ângela Maria canta, em adaptação para o nosso idioma, arranjo Lírio Panicali, versão Haroldo Barbosa, Adeus Pampa Mia. Tudo isso para ele, o araraquarense, que está em nossa sintonia, Sr. Antônio Raci Fonseca, que ainda quer ouvir com a Banda do Exército, executando do Miguel Gustavo esta composição que realmente fez sucesso dos anos 70 para frente, Brasil! Adeus, Pampa Mia, para terras estranhas. Adeus, caminho da minha vida, rios, montes, madrugadas da minha terra querida. Se não voltarmos a ver-nos, terra querida, quero que saibas que aqui deixei minha vida. Adeus. Ao deixar de pampa minha, tenho os olhos deslumbrados com o verde dos teus pastos, teu luar, tuas estrelas. Com o vento me embalando, a viola pontilhando, canções que alegram às vezes e às vezes fazem chorar. Adeus, pampa minha. Adeus, vou para terras estranhas. Adeus, caminhos da minha vida, rios, montes, madrugadas da minha terra querida. Se não voltarmos a ver-nos, terra querida, quero que saibas que aqui deixei minha vida. Teus pastos, teu luar, tuas estrelas. Com o vento me embalando, a viola pontilhando, canções que alegram às vezes e às vezes fazem chorar. Adeus, pampa minha. Adeus. Manhã Tão Bonita Amanhã, em seu rádio, com as músicas tocadas no rádio da vovó, um jardim, um coreto, a música e a saudade, com os melhores intérpretes, melhores arranjadores e as gravações autênticas e originais. Juninho, vamos para mais um intervalo, aliás, último. E na volta estarão em nosso coreto nostálgico o conjunto Farroupilha, João Nogueira e Dalva de Oliveira.